garoto esperto, papai jacaré, descendo numa onda de shortinho de terno. Papai jacaré faz você sorrir. Ana cria certo, papai jacaré, pet solto ao vento de sandália no inverno em alta maré, está bem feliz. Relógio sem ponteiro, fazer barba sem espelho, androide servindo café, bigodinho vermelho que o bruto acha exagero, mas é como a vovó lhe quer, papai jacaré. Papai jacaré. Um garoto esperto, papai jacaré, descendo numa onda de shortinho de terno. Papai jacaré faz você sorrir. Ana cria certo, papai jacaré, o pet solto ao vento de sandália no inverno em alta maré, está bem feliz. Relógio sem ponteiro, fazer barba sem espelho, androide servindo café, bigodinho vermelho que o bruto acha exagero, mas é como a vovó lhe quer, papai jacaré. Papai jacaré, papai jacaré. Papai jacaré.